cortou-se a parte final, mas é para lembrar que o amor não é salvação, é uma doença quando nele julgamos ver a cura. E estamos exatamente a cerca de 40 segundos da quinta-feira aqui em Munique. Portanto, preparem as garrafas de champanhe, preparem os foguetes. Vamos entrar na quinta-feira, pois como todos nós merecemos. E queria, se calhar, relembrar que depois da manhã é um dia como os outros, mas que, se quiserem, podem celebrar sempre mais um bocadinho. Portanto, é bom amar, é bom ser amado, mesmo que não tenham, ou que venham a ter, ou que tiveram, ou que talvez tivessem tido. Divirtam-se, só se vive uma vez, e a vida é muito, muito curta. Lanço por isso aqui este tema agora, que é depois dos apaixonados, das rupturas, das paixões, das desistências ou não desistências, há espaço sempre para um tema da aula dos namorados. E um tema que não é mais do que o samba de um crime. Divirtam-se e tenham uma excelente quinta de luxo em toda a diáspora portuguesa, do fundo do meu coração. C.C. Olive, aqui incluído no staff das rádios vozes portuguesas. Aproveitem. Não espalhes a tua dor no meu ecrã, nem faças da minha sala um para-peito. Não me acordes com os jornais da manhã e temos um crime. O destino tem as suas cambias. assim acontece, um tema da aula dos namorados, o samba do crime. E tenho aqui mais um pedido especial que estava aqui já preparado e reservado para quem quiser levantar-se e dar dois pezinhos de dança. Portanto, é um tema que mexe com todos nós, é um tema que faz bem a mexer com todos nós. Aqui vem ele, divirtam-se, um enorme genial, ui, um genial que zomba, ai que me troquei nos botões, aqui vai. Em mim e por tudo que é sagrado, nunca imaginei que ela era alguém assim. Vento, água cristalina, veio procurando o mar. O desejo me alucina. Faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão. E assim acontece, tivemos com um Kizomba dedicado ao Miguel e ao Angra e a todos aqueles que quiseram dar dois pezinhos de dança. Pois que a emissão já vai longa e daqui a bocadinho terei que ir dormir para pagar as rendas, porque o que eu gostava mesmo era de estar aqui convosco com a renda paga, mas não posso. Enfim, mas queria agradecer a toda a diáspora portuguesa, todas as pessoas em Portugal, fora de Portugal, no Brasil, fora do Brasil, em Timor, fora de Timor, no Dubai, em Singapura, em Peniche, nas Paivas, no Seixal, no Porto, em Nedrup, em Londres, em Inglaterra, em Marte, em Vênus, como nos leva este Dia dos Namorados, que é já amanhã, se nós contássemos aqui a partir de Munique. Portanto, queria então desejar-vos a todos um grande abraço e uma excelente emissão e recepção. Queria ainda vos dizer que para a semana não estou aqui, vou estar de férias. E queria deixar aqui um tema que, não sendo autobiográfico, eu gosto imenso porque fala de muita coisa e que só podia ser um tema, que é o nosso querido fado. Portanto, desfrutem. Aqui vai ele. É um tema do Fernando, se não estou em erro, e que é genial. É simplesmente genial e bem português. Apreciem. Na minha rua mora um casal de velhinhos, numa casinha singela. Todos os dias os dois muito agarradinhos vão pôr-se junto à janela. Ela a sorrir para ele e ele a sorrir para ela. Pela tardinha lá vão com o passo arrastado ao jardim que fica ao lado da igreja que os casou. E quem os vê, tal como eu vejo, diz sempre em ar de gracejo. Deus os fez, Deus os juntou. Durante a noite, como não temem ladrões, deixam a porta encostada. Felicidade, que é a riqueza dos dois, por ninguém será roubada. E melhor que a felicidade, não há lá dentro mais nada. Quem ali passa pergunta sempre aos vizinhos se este casal de velhinhos teve filhos algum dia.